amanhã, ou cedo na noite, é cedo na mão, senta-te e apoia-te. Uma noite louca, alto para baixo, tem sede na fonte, certo mamã, atira-te da ponte. Vivo, vivo, vivo, vivo, vivo o som, vivo a pedra, dá-me a mão. Viva, vida, viva, vida, dá-me som. Vive a pedra, a assombração. Tira a queima-roupa, um pólvora seca, deixa molhada, que forte e tão louca. Rouba-me a arma, que forte e tão louca.